Mais uma do Biruta. É mais um e não tem jeito. Ei, Tchuca, é paredão, viu? Eu gosto de quando você bebe. Você mete cada dança que me deixa maluco. Que isso? A novinha quando bebe, ela é sensacional. A novinha quando bebe, ela é sensacional. Empina a bunda, tá legal. Fica de quatro. Empina a bunda. Joga esse rabo. Toma pau, toma pau, toma, toma, toma pau. Toma pau, toma pau, toma, toma. Toma pau, toma pau, toma, toma, toma pau. Toma pau, toma pau, toma, toma, tá legal. Toma pau, toma pau, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, tá legal. Toma pau, toma pau, toma, toma, toma pau. Viajo, ei, Tchuca, ei. Empina a bunda. Fica de quatro, empina a bunda, fica de quatro, no quadradinho vai, no quadradinho vai, empina a bunda, ai, toma pau, toma pau, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, essa toma pau, toma pau, toma, toma, toma pau. Toma pau, toma pau, toma, toma, tá legal. Toma pau, toma pau, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, tá legal. Toma pau, toma pau, toma, toma, toma pau. Mais uma vez, ó, calma, bebê. Ei, é você, é você. Empina a bunda. Fica de quatro. Empina a bunda. Vai, quadradinho, vai. Quadradinho, vai. Quadradinho, vai. Quadradinho, vai. Quadradinho, vai. Empina a bunda. Fica de quatro. Toma pau, toma pau. Toma, toma, toma pau. Toma pau, toma. Ei! Tá legal! Toma pau, toma pau. Toma, toma. Toma pau! Toma pau, toma pau. Toma, toma, tá legal! Toma, toma, toma, toma, toma, vai você quer, né? Toma, que toma, que toma, toma, vai, vai! Tá legal! Toma pau, toma pau, toma, toma, toma pau! Swinga minha banda, 9G25, meia, meia, meia, meia, HMJ Produções. Vamos aqui na sua cidade. Esse é a invasão. André Cidis, o mural de Ibicoara.